sempre dentro dos. Eu vivo que você deixou naquele louco amor. E quando a saudade chega perto de mim, imagino que você está aqui. Eu acho o meu sonho, meu coração te amando.